cidade, convém a tua igreja, a igreja que Cristo comprou. O teu preço foi alto, eu sei. Santidade, ó igreja do Senhor. Santidade, santidade, santidade, convém ao povo seu. Santidade, santidade, santidade, convém ao povo seu. Em toda a vossa vida, peregrinando neste mundo aqui. Santidade, ó igreja querida, muito breve Cristo levará daqui. Santidade, santidade, santidade, convém ao povo seu. Santidade, santidade, santidade, convém ao povo seu.